Sonhei a vida inteira com esse momento, em dividir o palco com ela. Joelma Calypso. Um mês para ver o meu amor está marcado. Eu escutei no rádio e não para de anunciar. Eu sei que fico ansiosa, fico estressada, mas tudo isso é nada, pois vou te encontrar. Já separei a melhor roupa, já separei o melhor perfume, já fiz aquela faixa como de costume. Eu vou correr, eu vou gritar, eu vou sorrir, eu vou chorar, eu vou fazer de tudo pra te abraçar. Posso cruzar os oceanos, pego um foguete e voa à lua. Pra te encontrar eu faço tudo, eu só chego de manhã. Amor sem medida é amor de fã. Posso cruzar os oceanos, pego um foguete e voa. Pessoas como você que inspiram a minha vida e o meu trabalho. Priscila Senna, a musa. Já separei a melhor roupa, já separei o melhor perfume, já fiz aquela faixa como de costume. Eu vou correr, eu vou gritar, eu vou sorrir e vou chorar. Eu vou fazer de tudo pra te abraçar. Posso cruzar os oceanos, pego o foguete e vou à lua. Pra te encontrar eu faço tudo, eu só chego de manhã. É amor de fã. Posso cruzar os oceanos, pego o foguete e vou à lua. Pra te encontrar eu faço tudo, eu só chego de manhã. Amor sem medida. Sem medida.